nessa estrada quantas bocas eu beijei. Nessa estrada por quilômetros andei. Nessa estrada seu sorriso encontrei. Nessa estrada o seu olhar foi meu farol. Nessa estrada o seu corpo meu lençol. Nessa estrada, nessa estrada eu encontrei você. Por isso toda vez que rasgo esse chão eu sinto o vento acelerando o coração. E às vezes vejo pelo meu retrovisor a sua linda boca me pedindo amor. Nessa estrada, nessa estrada, nessa estrada eu encontrei você. Nessa estrada, nessa estrada eu amei você. Nessa estrada o seu olhar foi meu farol. Nessa estrada o seu corpo meu lençol. Nessa estrada, nessa estrada eu encontrei você. Por isso toda vez que rasgo esse chão eu sinto o vento acelerando o coração. E às vezes vejo pelo meu retrovisor a sua linda boca me pedindo amor. Nessa estrada, nessa estrada eu encontrei você. Nessa estrada, nessa estrada eu amei você. Nessa estrada, nessa estrada eu conheci você. Nessa estrada, nessa estrada, nessa estrada eu amei.